mandando ideia pros irmãos. Cheguei pra detonar, agora estou mandando. Família PVF vai estar sempre te alertando. O que acontece a cada dia na nossa periferia? Muita violência e injustiça da polícia. Não querem nem saber se é bandido ou não. Já chegam atirando só pra ver sua reação. Essa nossa segurança nos deixa sem esperança. Esperança de viver, Goiânia viva, tá ligado? Vários aliados, família PVF, Zona Oeste é nosso lado. Cansados de apanhar, cansados de bater. Cai pra dentro da favela, não queira pagar pra ver. Pessoas com fome, sem ter o que comer. Não é isso que queremos para nossa nação. Mas com esse sistema, o que fazer então? Crianças nas ruas vivem cheirando cola. Muitas delas passam fome por viver pedindo esmola. Periferia é papo sério e não parque de diversão. Eu só peço pro governo um pouco mais de atenção. Sou moleca da quebrada, curto um rap de montão. Hip hop é minha cultura e por isso sou criticada. Pra dentro burguesia, Deus está do nosso lado. Goiânia viva é minha quebrada e pode crer, não estamos sozinhos. Tenho Mano Pico, MacLeod, Vaguinho, poetas da periferia te mandando informação. A família PVF não vai deixar você na mão. Paz e dignidade é o nosso sonho, irmão. Abençoe as crianças que é o futuro da nação. Paz e dignidade é o nosso sonho, então. Sacerdócio real, mandando ideia pros irmãos. Ser pobre não é defeito, bote fé, irmão. Somos todos favelados, nós fazemos união. Goiânia viva é minha casa, você pode crer. Zona Oeste está ligado no que agora eu vou dizer. Do mano Juninho, todos estão lembrados. Naquela triste noite ele foi assassinado. Era um grande mano, era um grande irmão. Sua imagem está guardada dentro do meu coração. Jamais esquecerei da sua humildade. Na batalha da vida lutou com dignidade. Verdadeiro guerreiro, um grande sonhador. Exemplo de vida de um rapaz trabalhador. Orgulho da quebrada, orgulho da família. Hoje é um pedaço que partiu de nossas vidas. Eu sei que a justiça de Deus não falhará. Seu jeito e seu sorriso em nossa mente ficará. Aqui vai terminando a minha homenagem ao mano que faz falta nas rodas da amizade. Paz e dignidade é o nosso sonho, irmão. Abençoe as crianças que é o futuro da nação. Paz e dignidade é o nosso sonho, então. Sacerdócio real, mandando ideia pros irmãos. Rap consciente é o que tentamos mandar. Mas o sistema covarde só quer nos criticar. Sistema que comanda e paga de santinho. Que rouba e que mata e nos coloca de bandido. Não querem nem saber os problemas do gueto. Combate contra a fome não passa de pretexto. Nunca sentiu na pele a fome corroer. Se soubesse o quanto dói, saberia o que fazer. Será que eles não sabem o que isso significa? Uma criança com fome pedindo comida. Estou com muita fome, vê se me ajuda aí. Se é pra sofrer desse jeito, por que que eu nasci? Estou cansado dessa vida, estou cansado de sofrer. O sistema sabe tudo e finge nada saber. Não vou falar mais nisso, eu vou mudar de assunto. Vou falar de hip hop, que é o melhor estilo do mundo. Movimento tem talento, então pague pra ver. PDP, CDR, SDR pra você. Somos da mesma área, somos da Zona Oeste. Entrei no movimento que a cada dia cresce. Eu vivo o movimento que é um estilo nosso. E nisso eu troco ideia com os manos que eu gosto. Curtindo no agito, seguindo na moral. Nosso estilo é esse, é o rap nacional. Paz e dignidade é o nosso sonho, irmão. Abençoe as crianças que é o futuro da nação. Paz e dignidade é o nosso sonho, então. Sacerdócio real, mandando ideia pros irmãos. Sacerdócio real, poetas da periferia, confraria das ruas, protesto eterno. Juntos, a banca da família PVF, representando a UZO, mostrando pra todos os manos da periferia que somente com humildade, respeito entre as quebradas, entre os manos de favela, tá ligado? É que um dia poderemos alcançar a paz tão esperada dentro do gueto. Valeu, irmão. Pode crer.